uma navegação. Pode ser que o barco vire, também pode ser que não. Já dei meia volta ao mundo, levitando de tesão. Tanto gozo e sussurro, já impressos no colchão, pois sempre pra casa me ver, que eu tô voltando pra casa.